Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos começando aqui mais uma edição do nosso programa em cartaz aqui com você na Antena Web, né? Hoje, sem demoras, vamos falar para você quem é o nosso cantor do programa de hoje, a nossa banda, na verdade, né? Banda Lusa, banda portuguesa, né? Que eu particularmente gostei muito, conheci essa semana, né? Mandada aí pelo nosso querido amigo João Vasco, que tem o programa Terreiro do Fado aqui na nossa Antena Web, né? Para você. Então, com vocês, espero que vocês gostem. Banda Lusa! Onde andarás, amor? Pergunto a mim. Em meu jardim, nas flores não estás. E nas manhãs já não vens como o sol. Onde andarás, amor? Onde andarás? Andarás, amor, pergunto a mim. Em nossa casa tudo se calou. Em nossa mesa já não somos dois. Em oração pergunto aos céus onde tu andarás. E uma estrela me responde que aqui não estás. Estás em tudo, estás em mim. Não posso te abraçar. Por que razão meu coração insiste em te encontrar? Onde andarás, amor? Onde andarás? Em nosso amor não queiras por um fim. Amor, por Deus, volta para mim. Em oração pergunto aos céus onde tu andarás. E uma estrela me responde que aqui não estás. E estás em tudo, estás em mim, não posso te abraçar. Por que razão meu coração insiste em te encontrar? Andarás, amor, pergunto a mim. Em meu jardim, nas flores não estás. E nas manhãs já não vens como o sol. Onde andarás, amor, onde andarás? Onde andarás, amor, pergunto a mim. Em nossa casa tudo se calou. A mesa já não somos dois. Onde andarás, amor? Onde andarás? Em nosso amor não queiras por um fim. Onde andarás, amor? Onde andarás? No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Por onde você for, eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos teus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar da minha mãe na porta eu deixei chorando abençoar. Thank you.

a safada e era um homem. O jogador tem medo de errar o gol e o cantor medo de errar a canção. E quando a gente tem na vida um grande amor, morre de medo de ficar na solidão. Ninguém no mundo é feito só de coragem, conta a vantagem mas esconde o seu segredo. Tenho certeza, eu garanto e bato o pé, aposto com quem quiser. Quem tem, tem medo. Quem tem, tem medo. A bailarina tem medo de errar o passo, o lutador tem medo de ir à lona, conquistador medo de não dar no couro se acaso vai para a cama com a rosa, mergulhador tem medo de tubarão, o pescador tem medo de jacaré. Se tem mulher que treme de medo de homem, tem homem frouxo que tem medo de mulher. Ninguém no mundo é feito só de coragem, conta a vantagem mas esconde o seu segredo. Tenho certeza, eu garanto e bato o pé, aposto com quem quiser. Quem tem, tem medo. Quem tem, tem medo. Sim, sim. Quem tem, tem medo. Quem tem, tem medo. Quem tem, tem medo. Para você, eu não sei me controlar. Não seguro o meu desejo. Fico doido para te amar. Nos teus olhos tem amor, no teu jeito tem prazer. Todo mundo quer provar o sabor que tem você. Ai, eu vou, vou tentar ficar contigo. Eu vou, mesmo sem correr perigo. Eu vou, quero ter essa paixão. Ai, eu vou, me perder nesse romance. Eu vou, se você me der uma chance. Eu vou invadir teu coração. Quando eu olho pra você, eu não sei me controlar. Não seguro o meu desejo. Fico doido pra te amar. Nos teus olhos tem amor, no teu jeito tem prazer. Todo mundo quer provar o sabor que tem você. Sem correr perigo. Eu vou, quero ter essa paixão. Me perder nesse romance. Eu vou, se você me der uma chance. Eu vou, invadir teu coração. Ai, eu vou, vou tentar ficar contigo. Sem correr perigo. Eu vou. Quero ter essa paixão. Ah, eu vou me perder nesse romance. Eu vou se você me der uma chance. Eu vou invadir teu coração. milhares de madrugadas para andar de bar em bar, sem encontrar a mulher que é meu prémio, essa vida de um boêmio que nasceu para chorar. Por coincidência, todos os bares que eu frequento, 99% sempre tocam a canção. E eu me envolvo naquela melodia, e ao ouvir a boemia me entrego à solidão. Boêmia, aqui me tens de regresso, e suplicando te peço a minha nova inscrição. Eles dizem, ele voltou, e alguém vai me consolar, e a minha conta alguém já pagou, e me convidam para ir para outro bar. E quando chego noutro bar, a mesma canção a tocar, vai até raiar o dia. E a canção assim me diz que eu troquei quem mais me quis para viver na boemia. E quando chego noutro bar, a mesma canção a tocar, vai até raiar o dia. E a canção assim me diz que eu troquei quem mais me quis para viver na boemia. A minha conta alguém já pagou, e me convidam para ir para outro bar. E quando chego noutro bar, a mesma canção a tocar, vai até raiar o dia. E a canção assim me diz que eu troquei quem mais me quis para viver na boemia. Quando chego noutro bar, a mesma canção a tocar, vai até raiar o dia. E a canção assim me diz que eu troquei quem mais me quis para viver na boemia. Embalou, embalou e a gente explodiu. Nosso som contagia, pois é só alegria. Sacudiu, balançou e ninguém quer parar. Quando a luz começou, vamos todos a dançar. Aqui tem de tudo um pouco, do fado ao bate-bate, funk, rock, reggae, pop, bossa nova e baião, tango, rumba, xa-xa-xa. Corro e arrasta o pé, a gente toca de tudo, só não dança quem não quer. Embalou, embalou e a gente explodiu. Nosso som contagia, pois é só alegria. Sacudiu, balançou e ninguém quer parar. Banda Lusa começou, vamos todos a dançar. Vem gente de todo lado para curtir o nosso som. De Miami, Nova York, Argentina e Japão, cada um tem seu estilo, a gente tem este dão. Aqui tem a nossa música, vamos todos a dançar. Embalou, embalou e a gente explodiu. Nosso som contagia, pois é só alegria. Sacudiu, balançou e ninguém quer parar. Banda Lusa começou, samba e baião, tango, rumba, xa, xa, xa, forró e arrasta o pé. A gente toca de tudo, só não dança quem não quer. Embalou, embalou e a gente explodiu. Nosso som contagia, pois é só alegria. Sacudiu, balançou, que ninguém quer parar. Banda luz a começou, vamos todos é dançar. Embalou, embalou e a gente explodiu. Nosso som contagia, pois é só alegria. Sacudiu, balançou, que ninguém quer parar. Banda luz a começou, vamos todos é dançar. Maravilha! Você acabou de ouvir aí o especial do nosso encartaz de hoje, Banda Lusa. Espero que você tenha gostado. E antes de encerrar aqui, eu quero dizer para você escrever para esse programa rodrigo.jdt88@hotmail.com. Escreva, fale o que você está achando desta programação aqui na Antena Web. Eu deixo para vocês o meu abraço. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau.